Top 6 Produções, Charles Top Music, tem que respeitar, velho. Se tem valor sem cabimento, não é coisa de quem ama. Eu tô falando sério, sabe, fique perto. Não deixe esfriar nossa cama. Não deixe pra chegar quando restar saudade. Se tirar a roupa e não der mais vontade, eu respeito, mas não volta atrás. Pense a dona da razão, virando tanto faz. Virando tanto faz. Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro. O gosto dos lábios vira opção. Quem foi prioridade o dia no meu coração? Virando tanto faz. Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro. O gosto dos lábios vira opção. Quem foi prioridade o dia no meu coração? Alô, meu parceiro Neto Otilete, tamo junto, meu irmão. Gordinho iPhone, Raniel, Sítio Real, tem que respeitar. Tamo junto, véi. Não deixe pra chegar quando restar saudade. Se tirar a roupa e não der mais vontade, eu respeito, mas não volta atrás. Pense a dona da razão, virando tanto faz. Virando tanto faz. Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro. O gosto dos lábios vira opção. Quem foi prioridade o dia no meu coração? Virando tanto faz. Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro. O gosto dos lábios vira opção. Quem foi prioridade o dia no meu coração? Bora, Carlos Alberto, alô Lidinês, alô Karina, alô minha mãe Maria, tamo junto. Alô meu irmão Claudinei, galera de São Paulo, estourou o vinho aí, meu irmão, tamo junto. Tem que respeitar essa família.